Nosso tema de hoje é a verdadeira comunicação. Tem uma frase de Mahatma Gandhi, que todos nós já ouvimos falar dele, porque é bastante recente a passagem dele, é do século passado, e ele diz: nossas ações devem irradiar uma luz mais forte que as nossas palavras, que a nossa vida fale por nós. Era uma pessoa diferente, né? Uma pessoa que pensava e exteriorizava o fruto desse pensamento. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa sempre na questão verbal, principalmente a verbal, ou a questão que nós temos cada vez mais forte na nossa vida, são as mídias, né? Visuais, principalmente, também, porque nós absorvemos muito pelo nosso campo visual, mais do que pelo auditivo, muito pelo visual. Mas tudo que nós fazemos é comunicação, tudo. Nós estamos comunicando a todo momento, de alguma forma. Seja através daquilo que nós vestimos, nós estamos passando uma informação, através de acessórios que nós usamos, por exemplo, nós estamos dando de novo uma informação. As mensagens consideradas não verbais, elas são muito mais vastas e fortes do que muitas vezes aquilo que a gente fala. Quais são as não verbais? Existem muitas, né? Mas os gestos que a gente fica demonstrando, o sorriso, quando nós sorrimos, nós estamos dizendo alguma coisa, transmitindo alguma coisa, e quem recebe, quem está vendo, mesmo sem estar percebendo, às vezes, sente se é sincero ou não. A mensagem não verbal, ela é muito mais verdadeira do que a verbal. Então, nós podemos falar alguma coisa, mas demonstrar outra totalmente oposta. E essa que a gente está demonstrando é aquilo que a pessoa vai realmente reter. Os nossos olhos às vezes falam muito, chegam até a sorrir. Quem já não viu olhos sorrindo? Até os animais, pela expressão facial, eles se comunicam entre eles e entre nós. Nós também. Então, os gestos, expressões, seja ela do rosto ou do corpo todo, a forma como tu caminha, como tu cumprimenta, enfim, tudo é comunicação. Nós estamos comunicando. Por isso que o Gandhi disse, né? Que as nossas ações devem irradiar uma luz mais forte do que as palavras. Mas ele fala especificamente nas ações, que são fruto de algo muito mais interior que nós temos. Então, dentro do nosso organismo, do nosso corpo, eu falei a parte externa, mas ele também está tendo... Todas as áreas do corpo se comunicam entre si. Senão, não existiria uma saúde mínima para a gente sobreviver. Então, quando a gente coloca lá o dedo num fogão quente, é instantâneo aquela resposta que vai daquela ponta até o cérebro, para dizer tira. Tira porque tu vai perder o dedo se tu continuar com ele ali em cima. E a gente recolhe. É tudo, para nós, é muito rápido. Mas como as coisas acontecem de uma forma que a gente não entende ainda como é, as coisas realmente se produzem assim. E existem outras questões do nosso corpo. A gente sabe da reprodução unicelular, como é que acontece. Tudo é através de uma comunicação. Os processos de saúde e processos de doença são através de um meio de comunicação que nós, vamos dizer assim, conscientemente não conseguimos entender, mas que através do estudo a gente sabe como as coisas acontecem, o encadeamento das diversas situações. Então, muitas vezes, o nosso corpo, através dos sintomas, ele está falando muito mais, só que a gente às vezes não percebe. Os médicos, aqueles que se detêm em ter atenção com o paciente, de muitas vezes escutar o que ele fala, não nas palavras que ele está falando, mas no que há por trás de toda aquela aquelas palavras que ele diz, consegue às vezes detectar qual é o problema real daquela pessoa. Outras vezes, o próprio silêncio, ele acaba falando mais do que aquilo que a gente quer dizer. Nós já falamos em outras vezes que o nosso equilíbrio espiritual, ele está muito ligado com aquilo que a gente precisa fazer e aquilo que a gente está realmente fazendo. Então, quando a gente bifurca isso, quando a gente começa a fazer coisas em desacordo com aquilo que a gente precisa, surgem vários processos de doença, vamos chamar assim, processos doentios. Dentro disso, dessa ideia, aquilo que a gente vai colocando passo a passo para fora, vai demonstrando se aquilo está certo ou não. Então, os sintomas, né, é para a gente começar a perceber que tem alguma coisa errada. Naquela minha conduta, a gente sempre bota a culpa no ato, né? Ah, eu estou assim porque tal coisa aconteceu, porque alguém fez isso. Na verdade, o processo é muito mais interno e muito mais forte do que aquilo que a gente está, às vezes, vendo que é só a superfície. Então, para a gente se dar conta desses gritos não verbais que estão eclodindo de dentro de nós para fora. No sábado, ainda no... quando a gente fez o Evangelho lá na rádio, caiu um trecho do Isaías, profeta do Antigo Testamento. Antigo Testamento, né? Bem lá atrás, em que ele diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente às vezes se acha evoluído, né? Porque nós estamos no ano de 2021, e um cara lá, antes de Jesus, bem antes, falou algo de se pensar. Que aquilo que nós falamos está em desacordo, muitas vezes, com aquilo que nós sentimos. E aí a gente pensa na questão da oração. Que às vezes a gente repete orações de uma forma sistemática, simplesmente por um costume, sem colocar em cada palavra que a gente está colocando para fora a nossa real intenção, ou que nós estejamos junto com aquilo que nós estamos falando. Porque é tão fácil, né? Repetir, ou ler, sem se dar conta. E aí a gente às vezes não entende por que que algumas coisas acontecem e outras coisas não acontecem, ou acontece para um, não acontece para outro, nessas sequências. Por que que a gente às vezes acha que tal pessoa tem muita fé? Ah, eu vou falar com aquela pessoa lá que ela tem uma reza forte e ela vai me ajudar. Então eu deposito a minha esperança no ato de um outro, que pode ser forte sim, mas com isso eu não me desenvolvo. Eu não saio do lugar que eu estou. Eu preciso fazer com que esse canal que ela usa tão bem, eu tenho acesso a isso também. A espiritualidade, como eu disse até na oração de abertura, ela está ali do nosso lado. Mas ela precisa que a gente dê a mão para eles. Que a gente queira essa ajuda. Porque também tem do outro lado, que também está esperando só que a gente estique a mão. E às vezes por essa comunicação que a gente coloca para fora, que não é aquilo que eu falo, às vezes eu estou ouvindo mais para o outro lado do que para esse. Gostaria desse, mas estou mais afinizado com o outro. Então, que a gente tenha cada vez mais consciência, né, do que a gente está produzindo. Tem uma outra frase que diz: quanto mais humildade e serenidade no coração, menos é necessário falar tanto. Porque o falar tanto, muitas vezes, a gente tenta convencer os outros com relação às nossas posturas, porque elas estão em desacordo realmente com aquilo que a gente é. A gente sabe dessa questão, A gente intimamente percebe. Sabe que a pessoa não comprou aquela ideia porque eu estou mandando uma mensagem totalmente diferente para ela. E aí eu preciso, às vezes, argumentar muito para tentar ou convencer essa outra pessoa ou tentar convencer a mim mesmo de que eu tento ser aquilo que eu não sou. Então, às vezes, muita palavra é só para enrolar. As coisas verdadeiras, elas acabam sendo transmitidas de uma forma que a gente nem percebe. Então, quem é atento, quem é observador, quem tem essa característica forte, consegue muitas vezes conhecer uma pessoa muito mais do que talvez ela própria se conheça. Simplesmente por aquilo que ela manifesta das mais diversas formas. Então, essa é a verdadeira comunicação, de observar o que se produz, né, através de todas as atitudes, sem contar na questão do pensamento, que a gente às vezes não percebe, mas inconscientemente nós estamos nos ligando também por esses vínculos mentais que a gente estabelece. Então, às vezes a gente até fala, né, que um ambiente a gente sente ele meio pesado, né, não se sente bem em tal lugar. É por essa energia que a gente acaba ou recebendo ou transmitindo para os outros e que é muito forte.